Essa noite tudo o que queremos é que aconteça conosco o que aconteceu ali em Pentecostes. E o que tinha lá, o que houve lá, nós cremos que pode acontecer aqui. No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que não pode me faltar. O que tinha em vez Eu ministro sobre cada um de vocês a vida do Senhor, a vida de Deus. Você que está aqui neste local e você que está vendo esse DVD, nessa hora receba a vida de Deus em sua casa. Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus que toda cadeia, todo laço, oh, toda maldição, tudo aquilo que Satanás preparou para impedir a tua vida de dar frutos, para impedir que a vida de Deus estivesse dentro de você, nessa hora, eu como ministra do Evangelho, como alguém que um dia fui alcançada e que recebeu esse Espírito Santo de Deus, e hoje é casa, é morada do Espírito, é templo do Espírito Santo, eu digo a ti, seja cheio, seja cheio, menino, menina, homem, mulher, seja cheio da vida de Deus, seja curado em sua alma, seja curado em suas feridas. Se você dança, nessa noite dance ao Senhor. Se você é profeta de Deus, comece a liberar no seu lugar a palavra profética. Se você fala em línguas, nessa hora comece a edificar a si mesmo. Oh, falando em mistérios com Deus. Oh, se você tem o dom de visão, que nessa hora o Senhor te dê a visão no reino do Espírito do que Ele está fazendo nesse lugar. E eu vejo muita cura, eu vejo a chuva de Deus, eu vejo a vida de Deus sobre jovens e jovens. Oh, eu posso ver, eu posso ver a vida de Deus como um sangue que é transferido ao nosso corpo, sangue novo. Sangue novo. Receba o sangue novo. Receba a vida de Deus. Ah, eu vejo nessa hora como que muitos homens e mulheres com câncer, como se estivesse com câncer, todas as forças indo embora. O câncer começou no estômago, o câncer passou para os ossos, câncer no cérebro, câncer no sangue. Ah, tá dando até metástase. Mas nessa noite o Senhor troca tudo. O Senhor troca tudo. O Senhor troca e dá ordem a toda célula cancerígena para ir embora. E eu estou falando de célula cancerígena espiritual. Porque o pecado é como um câncer. O pecado é como um câncer. E muitos hoje estão morrendo, indo à sepultura, somatizando doenças da alma. Nessa noite eu quero que você erga sua mão ao Senhor, porque eu vou, nós juntos, vamos liberar desse altar a vida de Deus sobre a sua vida. E essa ministração alcançará você que está na sua casa, que está morrendo, está a ponto de morrer, com esse câncer espiritual que está tirando as tuas forças, que está tirando a tua vida, que está te secando, e que se você não cuidar te levará à sepultura. Mas nessa noite, diz o Senhor,